A fechar 70, entrar no quarto do segundo andar era como entrar numa caverna subaquática. O quarto era pequeno, assim como todos os quartos, com vigas baixas enegrecidas por anos de fogueiras. Mas as paredes eram claras e brancas, e a divisão em si estava cheia de plantas, de luz que entrava por duas janelas grandes, filtrada pelas folhas da roseira brava que balançava ao vento. Aqui e ali algo brilhante pescava e brilhava, como um coral de peixes na escuridão. Uma boneca pintada sobre um tapete, abandonada por uma criança, um cesto chinês com uma moeda presa à tampa para decorá-la, um candelabro de latão sobre a mesa, um pequeno quadro na parede, cores intensas contra a parede clara. Jenny dirigiu-se a um grande armário que ficava no canto da divisão e pôs-se em bicos de pés para pegar numa caixa grande marroquina com tampa. Os cantos desgastados pelo tempo. Ao reposicionar a tampa, Brianna viu o brilho débil do metal e uma leve centelha, como a da luz do sol em joias. Aqui está. Jenny tirou um pedaço de papel denso, dobrado e sujo, que aparentava ter viajado muito e ter sido muito polido, e colocou-a na mão de Brianna. Tinha sido selado. Uma mancha de cera ainda estava na ponta de uma das folhas. Eles estão na colónia da Carolina do Norte, mas não vivem perto de nenhuma cidade, explicou Jenny. Jamie escreve um pouco à noite, quando pode, e guarda tudo consigo, até ele ou Fergus poderem ir a Cross Creek, ou até um viajante passar, alguém que possa levar a carta. Isso é bom para ele, pois não tem facilidade para escrever, principalmente desde que partiu a mão há algum tempo. Brianna sobressaltou-se face à referência casual, mas o rosto calmo da tia não mostrava sinais de preocupação. Senta-te, rapariga. Ela abanou uma mão, dando a Brianna a opção de se sentar no banquinho ou na cama. Obrigada, murmurou Brianna, escolhendo o banquinho. Então, seria que Jenny não sabia tudo a respeito de Jamie e de Black Jack Randall? A ideia de que ela pudesse saber coisas a respeito desse homem, que nem mesmo a querida irmã do seu pai conhecia, era de certo modo desconcertante. Para afastar o pensamento, apressou-se a abrir a carta. As palavras rabiscadas saltaram para ela, pretas e vívidas. Ela já tinha visto aquela caligrafia, as letras difíceis e amontoadas, com as caudas compridas, mas que estavam num documento com 200 anos, com a tinta castanha e apagada, letra contida por cuidado e formalidade. Aqui ele tinha-se sentido à vontade. As letras estendiam-se pela página, de modo interrompido, as linhas um pouco inclinadas nas pontas. Era confuso, mas compreensível, apesar de tudo. Fraser Ridge, segunda-feira, 19 de setembro. Minha querida Jenny, aqui tudo está bem de saúde e de ânimo. Espero que esta carta seja lida no momento em que todos em tua casa estejam igualmente bem. O teu filho envia lembranças carinhosas e pede para não ser esquecido pelo pai, irmãos e irmãs. Pede-te que entregues a Matthew e a Henry o objeto que aqui envio, que é um crânio preservado de um animal chamado porco-espinho, devido aos seus espinhos. Mas não é nada parecido com o animal rasteiro que vocês conhecem por esse nome. É muito maior de tamanho e vive no topo de árvores, onde se alimenta de frutos macios. Diz a Matthew e a Henry que não sei porque é que os dentes são laranja. Duvido que o animal os ache decorativos. Também te envio um pequeno presente. A estampa é resultado do uso dos espinhos desse mesmo porco-espinho, que os índios tingem com os sumos de várias plantas, antes de os tecerem engenhosamente, como poderás constatar. Claire, ultimamente, tem-se interessado muito em conversa. se é que o termo pode ser usado no sentido de comunicação, limita-se principalmente a gestos e a caretas. Ela insiste para que eu acrescente aqui que ela não faz caretas. E eu respondi que estou numa situação melhor para julgar o caso, porque consigo ver as caretas em questão e ela não consegue. Na conversa com uma senhora índia, muito estimada nesta região como curandeira, que lhe tem dado muitas das plantas que mencionei. Em consequência, os dedos dela estão roxos neste preciso momento, o que eu acho muito decorativo. Terça-feira, 20 de setembro. Andei muito ocupado hoje a consertar e a fortalecer o cercado, onde mantemos as nossas poucas vacas, porcos, etc., à noite, para protegê-los dos ataques dos ursos, que são numerosos aqui. Ao ir para a latrina, esta manhã, vi uma pegada grande na lama, que tinha o tamanho do meu pé. Os animais pareciam nervosos e alterados, e compreendo o porquê. Mas peço que não te assustes, nem te preocupes connosco. Os ursos pretos desta região têm medo de humanos e detestam aproximar-se de um único homem que seja. Além disso, a nossa casa foi construída com reforços e eu já proibi o Ian de sair quando escurece, exceto se estiver bem armado. Em relação às armas, a nossa situação está muito melhor. Fergus trouxe de High Point uma bela espingarda do novo tipo e várias facas excelentes. Também temos um caldeirão grande, cuja aquisição comemoramos com uma grande quantidade de guisado delicioso feito com carne de veado, cebolas selvagens da mata, feijões secos e também alguns tomates secos no verão. Nenhum de nós morreu nem sofreu consequências depois de comermos este guisado. Por isso, Claire provavelmente tem razão. Os tomates não são venenosos. Quarta-feira, 21 de setembro. O urso veio outra vez. Encontrei pegadas e marcas de arranhões grandes no solo recém-trabalhado do jardim de Claire, hoje. A criatura deve estar faminta devido à hibernação no inverno e, sem dúvida, procura comida na terra. Tirei a porca da nossa despensa, já que ela está prestes a dar à luz. Nem Claire nem a porca gostaram muito desta solução, mas o animal é valioso. Paguei 3 libras ao Sr. Quillan. 4 índios vieram cá hoje. São da tribo dos Tuscarora. Encontrei estes homens em várias ocasiões e considerei-os bastante amigáveis. Os selvagens expressaram uma vontade de caçar o nosso urso e ofereci-lhes algum tabaco e uma faca, com os quais eles pareceram satisfeitos. Sentaram-se sob o beiral da casa durante a maior parte da manhã a fumar e a conversar. Mas depois, perto do meio-dia, partiram para caçar. Perguntei se, já que o urso gostava da nossa sociedade, não seria melhor que os caçadores ficassem escondidos ali perto, na esperança de que o animal volte. Fui informado, com a condescendência mais gentil possível, por meio de palavras e sinais, que a aparência das fezes do animal indicava, sem dúvida, que ele se tinha ido embora dali, vagueando em direção ao oeste. Sem pretender participar da ação com estes praticantes experientes, desejei-lhes boa sorte e despedi-me cordialmente. Não pude acompanhá-los, pois tinha assuntos urgentes a tratar aqui, mas Ian e Rolo foram com eles, como já fizeram outras vezes. Carreguei a minha nova espingarda e deixei-a pronta a ser usada, devido à apreensão dos meus amigos no que diz respeito à intenção do urso. Quinta-feira, 22 de setembro. Acordei a noite passada com um som horroroso. Era um arranhar estrondoso que reverberou pelas madeiras da parede, acompanhado por batidas e gritos, que me levantei da cama convencido de que a casa ruiria sobre as nossas cabeças. A porca, observando a proximidade de um inimigo, correu pela porta da despensa, que te digo que foi feita sem muito reforço, e abrigou-se debaixo da nossa cama, a guinchar de um modo que quase nos ensurdeceu. percebendo que o urso estava próximo, peguei na minha espingarda e corri lá para fora. Era uma noite de lua cheia, mas estava nublado e eu vi o meu adversário com clareza. Uma figura grande e preta, que de pé parecia tão alta quanto eu, e para os meus olhos ansiosos, cerca de 3 vezes mais largo, não muito longe de mim. Disparei contra ele. E ele agachou-se nas 4 patas e correu a abrigar-se na mata próxima, desaparecendo antes que eu pudesse disparar a espingarda novamente. Quando amanheceu, procurei por sinais de sangue e não encontrei nada. Por isso não sei se o meu tiro encontrou o alvo. A lateral da casa está decorada com vários arranhões compridos, como se tivessem sido feitos com enxó, mostrando o branco da madeira. Desde então, tivemos dificuldades em convencer a porca. Ela é uma porca branca, de bom tamanho, teimosa e não tem falta de dentes, a sair da nossa cama e a voltar para o seu santuário na despensa. Estava relutante, mas foi convencida por uma combinação de um rasto de milho à sua frente e eu atrás dela, armado com uma vassoura. Segunda-feira, 26 de setembro. Ian e os seus companheiros vermelhos regressaram e a presa fugiu-lhes na mata. Eu mostrei-lhes os arranhões na lateral da casa e eles ficaram excitados e começaram a conversar entre si a uma velocidade que não consegui acompanhar. Então, um dos homens tirou um dente grande do seu colar e mostrou-me com grande cerimónia, dizendo que serviria para me identificar ao espírito do urso e assim proteger-me do mal. Eu aceitei a oferta solenemente e fui obrigado a dar-lhe um pedaço de favo de mel em troca, como era adequado. Claire foi chamada para trazer o favo de mel. E com o olho que tem para este tipo de assuntos, percebeu que um dos nossos convidados não estava bem, que tinha os olhos pesados, tossia e estava com uma aparência péssima. Claire disse que ele também estava com febre, mas não era perceptível quando olhávamos para ele. Estava demasiado mal para continuar com os seus companheiros. Por conseguinte, deitámo-lo numa cama improvisada no armazém dos cereais. A porca deu à luz, sem parar, na despensa. Há uma dúzia de porquinhos, todos saudáveis e com um apetite voraz, que Deus os abençoe. Mas presentemente o nosso apetite tem sofrido, pois a porca ataca todos os que abrem a porta da despensa, rosnando e mostrando os dentes com raiva. Comi um ovo ao jantar e fui informado de que posso não comer mais nada enquanto não encontrar uma solução para esta dificuldade. Sábado, 1 de outubro. Tivemos hoje uma grande surpresa. Chegaram 2 convidados. É um lugar selvagem. Brianna ergueu o olhar, surpreendida. Jenny indicava a carta com a cabeça, os olhos fixos em Brianna. Selvagens, ursos, porcos-espinhos e coisas assim. Jamie contou-me que vivem numa cabana pequena e sozinhos no alto das montanhas. É uma terra muito inóspita, com toda a certeza. Ela olhou para Brianna com uma certa ansiedade. Mas mesmo assim, tu queres ir? De repente, Brianna percebeu que Jenny temia que ela já não quisesse, que ficasse com medo só de pensar na longa viagem e na terra inóspita que encontraria. Um lugar selvagem que se tornara real nas palavras escuras na folha que segurava nas mãos, mas não tão real quanto o homem que as escrevera. Eu vou, disse ela à tia, assim que puder. Jenny ficou mais tranquila. Ah, que bom, disse ela. Estendeu a mão, mostrando a Brianna um pequeno saco de couro decorado com uma peça feita com espinhos de porco-espinho, manchada em tons de vermelho e preto, com alguns espinhos aqui e ali, com a cor natural acinzentada em contraste. Este é o presente que ele me enviou. Brianna agarrou nele, admirando a complexidade do padrão e a macieza da pele clara de veado. É lindo. Pois é. Jenny virou-se ocupando-se a organizar desnecessariamente os pequenos ornamentos que estavam na estante. Brianna acabara de voltar a sua atenção para a carta, quando Jenny começou a falar de repente. Vais ficar cá um pouco? Brianna olhou para a mulher, surpreendida. Ficar? Um dia ou dois? Jenny virou-se. A luz vinda da janela a formar uma auréola clara atrás de si, escurecendo-lhe o rosto. Sei que queres ir-te embora o mais rápido possível, mas eu gostaria muito de conversar contigo mais um pouco. Brianna observou-a, confusa, mas não conseguiu ler nos traços simples e pálidos e nos olhos rasgados da tia, tão parecidos com os seus. Sim, disse ela lentamente. Claro que fico. Jenny esboçou um sorriso. Os seus cabelos eram de um preto profundo, manchados de branco, como uma pega. Que bom, disse ela delicadamente. E o sorriso abriu-se lentamente quando olhou para a sobrinha. Meu Deus, és igualzinho ao meu irmão. Sozinha, Brianna voltou a ler a carta, relendo o início devagar, deixando o quarto silencioso à sua volta desaparecer, à medida que Jamie Fraser ganhava vida nas suas mãos, a sua voz vivida no seu ouvido interno, como se ele estivesse diante dela, com o sol da janela a brilhar nos cabelos ruivos dele. Sábado, 1 de outubro. Tivemos hoje uma grande surpresa. Chegaram dois convidados de Cross Creek. Penso que te deves lembrar de te ter contado sobre Lord John Grey, que conheci em Ardsmuir. Não te disse que o vi, entretanto, na Jamaica, onde ele era governador da coroa. Ele é talvez a última pessoa que se poderia esperar encontrar neste lugar remoto, tão afastado de todos os vestígios de civilização. Muito menos daqueles escritórios luxuosos, de pompa e circunstância, a que ele está habituado. Como é evidente, ficámos muito surpreendidos quando ele nos apareceu à porta, mas recebemo-lo muito bem. Infelizmente, foi um acontecimento triste que o trouxe até a nós. A esposa dele, que partira de Inglaterra com o filho, contraiu uma febre na viagem e morreu ainda no mar. Temendo que os miasmas dos trópicos fossem tão fatais para o miúdo como tinham sido para a mãe, Lord John decidiu que o rapaz devia ir para a Virgínia, onde a família de Lord John tem muitas propriedades, e está determinado a acompanhá-lo até lá, uma vez que o rapazinho ficou muito arrasado com a perda da mãe. Eu expressei surpresa e também gratidão por eles terem feito tamanho desvio na rota, necessário para que chegassem a este ponto distante. Mas ele retirou importância ao assunto, dizendo que queria que o rapaz visse algo das colónias diferentes, para apreciar a riqueza e a variedade desta terra. O rapaz quer muito encontrar os índios, fazendo-me lembrar de Ian, não há muito tempo. É um rapazinho gracioso, alto e bem formado para a sua idade, que eu penso estar quase com 12 anos. Ainda está um pouco melancólico por causa da morte da mãe, mas sabe conversar agradavelmente e comporta-se bem. Afinal, ele é um conde. Lord John é o padrasto dele, creio. O pai dele é o conde de Ellesmere. Chama-se William. Brianna virou a página para ver a continuação, mas o trecho acabava abruptamente. Houve um intervalo de vários dias até a carta ser retomada no dia 4 de outubro. Terça-feira, 4 de outubro. O índio do armazém de cereais morreu esta manhã, apesar dos grandes esforços de Claire para salvá-lo. O seu rosto, corpo e membros estavam cobertos de assustadoras manchas vermelhas, dando-lhe uma aparência aterrorizante. Claire acha que ele tinha sarampo e está muito preocupada, pois é uma doença forte, contagiosa e fácil de se espalhar. Ela não permitiu que ninguém se aproximasse do corpo, exceto ela mesma. Diz que está a salvo do sarampo, protegida por algum feitiço. mas todos nos reunimos perto do meio-dia e eu li uma passagem adequada das Escrituras e fizemos uma oração para repouso da alma do pobre coitado, pois acredito que até mesmo os selvagens não batizados podem encontrar descanso na misericórdia de Deus. Estamos com dúvidas do que fazer com os restos mortais desta pobre alma. Normalmente eu mandaria Ian chamar os seus amigos para que eles dessem ao homem um enterro como é adequado entre os índios. Mas Claire diz que não devemos fazer isso, pois o cadáver pode espalhar a doença entre o povo do índio, um desastre que ele não gostaria que ocorresse aos seus amigos. Ela acha que nós mesmos devemos enterrar ou queimar o corpo. Mas, no entanto, estou relutante em fazer isso, pois pode ser mal interpretado pelos companheiros do homem. Receio que eles pensem que procuramos de algum modo esconder algo sobre a sua morte. Não comentei isto com os nossos hóspedes. Se o perigo parecer iminente, vou mandá-los embora. Mas detestaria abrir mão da companhia deles, pois a nossa situação é de grande isolamento. Por enquanto, deixámos o corpo numa pequena caverna sem umidade, na colina acima da casa, onde pensava construir um estábulo ou um celeiro. Peço desculpa por estar a perturbar a tua paz com este meu desabafo. Penso que tudo acabará bem, mas por enquanto confesso que estou preocupado. Se formos ameaçados pelo perigo, dos índios ou da doença, enviarei esta carta pelos nossos hóspedes e assim ela certamente chegar-te-á às mãos. Se tudo ficar bem, escreverei em breve para contar. O teu irmão que te ama, Jamie Fraser. Brianna sentiu a boca seca ao engolir, forçando a saliva. Ainda havia duas folhas de carta. Ficaram unidas por um momento, teimosamente resistindo aos esforços dela para as separar. Mas finalmente conseguiu. Post-scriptum, 20 de outubro. Estamos todos bem, apesar de estarmos um pouco abatidos. Contar-te-ei mais tarde, pois não consigo fazê-lo agora. Ian contraiu sarampo, assim como Lord John. Mas os dois recuperaram-se e Claire pede-me para te dizer que Ian está muito bem e que não precisas temer por ele. Ele mesmo te escreve para que saibas que é verdade. J. Na última página havia uma caligrafia diferente, constante e muito arredondada, apesar de haver alguns borrões aqui e ali, talvez o resultado da doença de quem escrevia ou de uma caneta defeituosa. Querida mãe, estive doente, mas agora estou bem. Tive febre e sonhos peculiares, cheios de coisas estranhas. Havia um grande lobo que veio até a mim e falou-me com a voz de um homem. Mas a tia Claire diz que devia ser Rolo, que ficou sempre ao meu lado enquanto eu estive doente. Ele é um ótimo cão e não morde com frequência. O sarampo apareceu-me em pequenas manchas debaixo da pele e dava-me muita comichão. Era como se eu me tivesse sentado num formigueiro ou me enfiado num enxame de vespas. A minha cabeça parecia duas vezes maior e eu espirrava sem parar. Hoje comi 3 ovos ao pequeno almoço e papas de aveia e fui sozinho à latrina 2 vezes. Por isso estou bem, apesar de ter pensado ao início que a doença me tinha deixado cego. Não conseguia ver nada além de uma confusão de luz quando saí de casa. Mas a tia disse-me que isso melhoraria e melhorou. Depois escrevo mais. Fergus está à espera para levar a carta. O seu filho obediente e dedicado, Ian Murray. P.S. A caveira de porco espinho é para Harry e para Matty. Espero que eles gostem. Brianna sentou-se no banco durante algum tempo, a parede branca fria nas suas costas, alisando as páginas da carta e olhando distraidamente para a estante, com a fileira de livros com capa de tecido e de couro. Robinson Crusoe saltou-lhe à vista. O título destacava-se com letras douradas na lombada. Um local selvagem, dissera Jenny. Um lugar perigoso também, onde a vida podia mudar num segundo, passando de uma dificuldade divertida de se ter uma porca na despensa para a ameaça instantânea de morte por violência. E achava eu que isto era primitivo, murmurou ela ao olhar para o fogo na lareira.